Tequila veio para ministrar e não para ser ministrado. Não dá para controlar o que já está controlado. Um pouco frustrado, fico calado e não gozo. Só cuidado com o piripiri, eu sou um puro perigoso. Observo-me cair a um ritmo vertiginoso. Normal, vocês estão velhos, agora exigem repouso. É tipo o show da Olga, dou-vos folga, sou fogoso. This is my rule, hip hop, gula, nisto eu sempre fui guloso. Aquele que enguiça na preguiça, não aceita preguiçoso. Checa, leja, deixa com inveja, todo invejoso. Calo quem me julga, que se faz, nem imagina. Eu dou-vos power puro, como decas e creatina. Fakes passam mal, como o pitel da cantina. Estamos por o flow, é vantagem e adrenalina. Não preciso de medicina para estar bem de saúde, embora ajude. Eu curo com uma pura atitude. Não há nada que mude, um cássio, um espaço. Sacas, vocês sabem, tá na hora de ir pro ginásio. Cruel, a.k.a. Killer. Como Michael Jackson, sou fucking rap thriller. Assimila, mas não babes, que passa, não sabes. Encaixa nos beats, tipo fechaduras nas chaves. Straight nigga que chucha, nunca parei bebucha. Don't you know o flow de um fucking street pusha. Tô aqui para vos dar por as demos do skill. For real, faz mais magia que David Copperfield. Isto é sério, nem tem piada, nem Mickey Mouse. Shit, tá muito usa como playboy ou penthouse. Ladies, vocês já conhecem a receita. O show tá dado com o Egg Nigga, aproveita. Isto é o amor sem respeito, com um novo conceito. Faz parte da rotina de quem tira o proveito. Sujeito a críticas, invejas e tretas. Mas não se preocupe porque são fases e facetas. Sem respeito, com um novo conceito. Faz parte da rotina de quem tira o proveito. Sujeito a críticas, invejas e tretas. Mas não se preocupe porque são fases e facetas. Não há questões contra este MC extraordinário. Com skill perfeito transmite só o necessário. É que são pior que pitas com mistérios do seu diário. Mães sofrem com aldrabícios e aldrabões. Eu trago bife como humanos e alcorões, religiões, muitas delas empatadas sem nenhum anexo. Ligou-se com brazugas no mercado negro do sexo. Quem critica, não sabe atrás disto corre. Ninguém abdica de grandes drogas por um porro. E quem se fica, leva na boca ou desforre. Quem se fica com uma merda que eu borro. Vocês não dão pica com uma birra que eu torro. A tua chica com um caldo que não morre. A pulse é um meio de sobrevivência. Resumindo, são bichos que lutam pelo espaço da decadência. Tipo caros que morrem por falta de paciência. Mulheres exigem igualdade na cama, serem sempre carência. Tranquila é essência para hip hop, noções, faz com com manifestações e propinas. Barulho com buzinas. A mito não me ensina. Vocês nunca saberão o valor que os vilões dão às esquinas. Hipocrisia que aqui existe, nem imaginas. Não me definas como rapper ou MC fantoche. Se rimas fossem tecnologia, eu seria o Macintosh. Sou um feeling com Morse, like Bob Marley, Peter Tosh. No reggae, reggae, street, yo. Sou Mayday, Mayday, FX, Hulk Hogan. Niggas morrem na música, tem aquele steal like a slogan. Isto é o amor sem respeito, com um novo conceito. Faz parte da rotina de quem tira o proveito. Sujeito a críticas, invejas e tretas. Mas não se preocupe porque são fases e facetas. Sem respeito, com um novo conceito. Faz parte da rotina de quem tira o proveito. Sujeito a críticas, invejas e tretas. Mas não se preocupe porque são fases e facetas. Eu vou brancas e pretas, niggas que dão paletas. E eu pussis sem tetas, com rabos, nigga. Abanem estes rabos, quando virem uma nega na dance. Como uma nega killer, super duper show. Nigga, peito the fuck a hoe, nigga. Nigga sabe, nigga. Para os meus b-boys, as minhas b-bitches, being bitches, sejam bitches, nigga. Suck my dick, yeah. I'm a nigga killer. Todo o resto, niggas do meu show. Fucking show, big show, fuck show. Hey.